Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Preste bastante atenção nessa história, irmão. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles alguns dos Meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon, Tamar e em Enguede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum e todo o Judá. Diga, todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Dá uma paradinha. Esse ambiente, este cenário, é exatamente o cenário de um culto hoje. Há uma guerra, e o povo se reúne para dizer: meu Deus, estou envolvido numa guerra. Senhor, tem uma guerra à minha volta, os inimigos me cercam. E o povo começou a invocar o nome do Senhor: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Domina sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder. O povo está louvando a Deus. O versículo 7: ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa, que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Preste atenção que quem vai ao culto são pessoas que temem ao Senhor, estão certas e convictas do que já experimentaram com Deus. Não é gente cheia de medinho: meu Deus, será que eu me sinto? Gente que crê: Senhor, o Senhor não nos deu essa terra, o Senhor não é o Deus forte, o Senhor não é o Deus poderoso, nós não te louvamos, nós não te bendizemos, nós não cantamos louvores ao Senhor, não exaltamos o teu nome, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Gente segura. Não é gente com complexo, com medo, gente não sabe. Gente certa do que está fazendo. Versículo 10: mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moab e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha o povo adorando, olha um modelo de culto. Senhor, essa foi uma semana difícil. Senhor, essa foi uma semana de muita tribulação. Essa foi uma semana pesada. Senhor, os inimigos se levantaram contra mim. Senhor, os inimigos estão se levantando contra a minha família. Mas tu és o meu Deus, Senhor. Tu és o Deus poderoso. O Senhor prometeu, o Senhor diz, o Senhor cumprirá. Senhor, agora vieram sobre mim. Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai entrar em ação. Vê, Senhor, como eles fazem. O Senhor não vai julgá-los? Pois em nós, Senhor, não tem força. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não sei nem o que fazer, mas Deus, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Eu vim para o culto, não foi para pedir misericórdia, me ajuda, Deus, o diabo está tudo acabando, não. Eu vim para diante do Senhor para dizer: os inimigos vieram, Senhor, agora isso é contigo. Eu não sei o que fazer, eu não tenho nem força, mas os meus olhos continuam no Senhor. Em todo tempo te louvarei, te adorarei, cantarei louvores ao Senhor, te exaltarei, te entronizarei, porque tu és Deus. Todo Judá estava em pé perante o Senhor. Diga, todo o Judá. Versículo 13: Judá é a turma do louvor, irmão. Judá, Yahudá, uma palavra hebraica que significa o louvor do eterno, o povo do louvor todos estavam em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, no meio do culto, no meio da reunião, no meio do seminário, no meio do ajuntamento dos filhos de Deus, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e vos achareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do vosso Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante ao Senhor e o adoraram. Um culto não é uma reunião de gente que segue uma religião, que sabe tocar bonito, que sabe cantar bonito, que sabe fazer a religião bem feita, que é evangélico, que é crente, que é isso, que é aquilo. O culto é a reunião de gente que está no meio de uma batalha, de uma luta, de uma guerra, mas é a gente que está sendo curada pelo Senhor. Não é gente que vive cheio de medos, com a perna tremendo, desanimando o tempo todo. É gente que enfrenta as dificuldades, mas diz: eu fui curado pelo Senhor, eu estou firmada na palavra do Senhor, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E esse povo vai para diante do Senhor e começa a dizer: o Senhor é Deus Todo-Poderoso, eu te adorarei, Senhor, eu te cantarei louvores. Deus, olha, só de quebra, os inimigos estão atrás de mim, eles vieram contra mim, Senhor, agora toma conta. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, mas os meus olhos continuam em ti. Então dá licença, Senhor, eu vou esquecer do resto, eu vou me prostrar e eu vou te adorar, porque eu sei que o Senhor virá. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para fazer o que for necessário. E aquele povo se prostrou diante do Senhor e começou a adorar ao Senhor. Versículo 19: então se levantaram os levitas dos filhos de Coatita e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo levantaram e se saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, povo do louvor, gente que salta como bezerro liberto da estrebaria, cheio de júbilo, gente que foi cheio da cura do Senhor, da salvação, que teme ao Senhor, que honra seus princípios, que segue os seus preceitos, que busca sua doutrina. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Gente precisa ser curada. É gente que vem cheio de medo, cheio de... Senhor, eu preciso ser curado. É gente que está na linha de frente da guerra e está assim: ó, mas agora vem aquilo. Meu Deus, vamos para a reunião de oração, jejum e oração. Deus, tem misericórdia. Mas o povo curado fala: Senhor, nós passamos lá atrás e não foi possível vencer aquele povo. Desviamos o caminho e não os destruímos. E agora que estamos prestes a tomar posse da terra, esse povo vem e quer nos ameaçar. Agora que o Senhor nos colocou e nos cercou da tua bênção, cumpriu a tua promessa, a tua palavra, eles querem tomar de nós, Senhor. Não, Senhor. Nós não sabemos o que vamos fazer. Não temos nem força. Mas os nossos olhos continuam firmes em ti. Nos prostraremos e só te adoraremos. mas e amanhã, como é que vai ser? Amanhã, como é que vai dizer aqui? Deus, será que o Senhor me fala comigo no meio do louvor? Oh, Senhor, fala comigo no meu louvor, como é que vai ser amanhã? Filho, esquece. Amanhã você vai para a guerra, se colocará em pé e continuará cantando louvores. Enquanto eu desbaratarei os teus inimigos. Gente cheia de medos, cheia de temores, é gente que pode ser curada pelo Senhor.